Hino 287 da Harpa Cristã, ó foi o sangue. Jesus para todos tem poder e salvação. Meu amigo a ele vem, aceitando a remissão. Glória ao Salvador, glória ao meu Jesus, o seu sangue me salvou. 287 da Harpa. Foi o sangue do Senhor que me salvou, se me salvou, sim, este sangue tem poder de toda mancha me lavou. Jesus para todos tem poder e salvação, meu amigo aí. Aceitando a demissão, glória ao Salvador, glória ao meu Jesus, o seu sangue me salvou. Oh, maravilha de amor a me mostrou, se me mostrou. Aceitando a demissão, glória ao Salvador, glória ao meu Jesus, o seu sangue me salvou. Em mim não há poder algum, indébil sou, mereço dó. Aceitando a demissão, glória ao Salvador, glória ao meu Jesus, o seu sangue me salvou. Meu Pai me deu consolado pra me guiar, iluminar, jamais temerei o de me guardar. Jesus para todos tem poder e salvação, meu amigo ele vem, aceitando a demissão.